Luiz Leopoldo, ajuste na 096, reporte com essa ligada. Modifique sua saída para Momo, transição eletro. Decolando na pista na zero com a primeira curva à esquerda. Momo eletro, primeira curva à esquerda. Bola 266. Bola 266 visual com o bug da companhia na final da pista na zero. A visual, bola 266. Bola 266 após a passagem do bug da companhia, autorizada a alinhar e manter a pista na zero. Após a passagem do companheiro, vamos alinhar e manter na pista na zero. Bola 266. Lula 755 na sala 39, olivera P, chame o controle de sala na frequência no 2119. Visão 219, obrigado, boa, boa, 755. Bola 236, decolagem de cama 0, vento no meio 0 grau, 059. Decolagem autorizada, bola 236, bola 0. Bola 2, bom dia, 759, bola 2, bola 0. Bola 759, bom dia, autorizada em área e manter que chama 0. Manter na 0, 759. Reporte no ponto de espera da Oscar, ajuste o altímetro 906. Palmeiras, como é que a gente está chamando ele pronto para ataque? Se considera de motorização. Oi, Zona Azul, Papai Romeu, Mike Zulu. Papai Romeu, Mike Zulu, Torres. Boa, como é que é? Papai Romeu, Mike Zulu, Torres. O Mike Zulu está de pronto para ataque. Visual com o óleo mais quente. É, 7, Mike Eco Zulu é posse no ponto de espera da Oscar, a gente já tiver 3-0 no meio. 3-0 no meio, vai reportar no ponto de espera da Oscar, o Mike Zulu. Uma das 6-3, decolada às 4-1, chame controle de Salvador na frequência no 20, decimal 80. 4-0, chamada ao voo na 263, pode ir. Controle Salvador, muito bom dia, pelo 263, tá, como trânsito a Alefa. Segundo 233, contato com a Dona do Colágio, segundo dia, saiu da Moema para o Indígio 360. Via Moema, falo 360? Vídeo final 360. 360, gol na 263. Autorizado colagem, pistola 0, vento 160 graus 05 nude. Obrigado, colagem, pistola 0, bom acesso, pessoal. Meu Mike Eco Zulu autorizado, ingresso pistola 7, aporte alinhado e pronto. Prejoso 4981. 4981 no completo final do procedimento, chame todo o Salvador em 118 do final 95. 118 do final 95, azul 4981. A 759, decolado aos 43, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 120, 7 9, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, 498 no final de 7.000. 4981, bom dia. Tráfego lascado, autorizado por sistema 0, vento 160 grau 059. Já tive entre 10 na meia. Tá zero no meio, autorizado pouso, que foi no 0-4-9-8-1. Alvo, 1-4-3-6-0, gol 7-4. Meu nome é Zulu, mantém a posição. Salvador 273. Chama o centro. 273, chama o centro de Xixi, na frequência 1288, alternar 1353. 1288, alternar 1353, bom dia. Bom dia. Passou árvore, a alternativa é possível que a gente vá direto ao destino? Eu vou ver a ponte contra o Recife, eu passo a ver o 2-2-2-2. Aguardando. amigos, uma catena possível, senhora turbulência da Embraer da Azul, autorizado o colagem de toma 7. Vento no meio 0 graus, 0 menos. Estabilizando, 4753. 4753, complete o nome do procedimento, ele é 78, estoma 0, chama a exposição na dura em 1 noite, 295. 295, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Salvador, bom dia. 4753, estabilizado, Campa Verde. 4753, bom dia. Tráfego avistado, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Fechou o altímetro na 0 no meio. Rádio 49, turno no sol. 46, olha pra ti, chave controle de forma 3121, décima 9. 9, 49, 81, bom dia. Mantenha 160 aguardando como final, parceiro do 2223. 160 aguardando, confirma. Tá 4753 na informação de tráfego à sua direita, Serra 76, decolou da pista 17, está fechando com o rumo sul, a 500 pés na interferência. Altímetro 1-0 no 7. 17 agora. Mamãe quer que o Zulu decolado aos 4-8, cuja direita, corredor Axé, chama o controle salvador na frequência 1-2-0, décima 8-0, Telegresso. Telegresso, 1-0-8, mais 1. 0 como final, 2-2-3, passarela. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Mike Eco Zulu. Papa Romeu, Mike Eco Zulu, mantenha-se em condições visuais, no meu teste, direto Manati, reporte 206 em Salvador. Direto Manati, vai reportar 206 em Salvador, Mike Eco Zulu. Chama o centro e existe na frequência 128, corrigindo 12835, autônomo 1238. 235, 12380, vou 7 mais. Primarão 453 no solo 50, olha para ti, chave e controle solo na sequência 1219. 19, já. Eu tenho um conflito chamado para pouso Manati. Aqui é o controle. Prossiga na escuta. Mike Eco Green, confirme seu chamado para pouso em Manati. Questão fuso aos 1109, o Mike Eco Green. 1109, copiado. Passarei do 2223, chame o centro do SIST, frequência 1288, aterno 1353. 282353 agora, Recife, 2223. Que foi o seu PET? Então, vai desconsiderar a autorização de circuito de tráfego da 17? Entende. Bom dia. Mike Eco Zulu, não há tráfego de conhecimento do controle a reportar, tem frequência livre. Sonca 312, autorizado final de seguimento, ele é só que seu sistema 0, desce para 2010, ajuste 1097, reporte com estabilidade. 2312, compartilhando o procedimento, chame torre 118, decimal 95. Autorizado pouso, sistema 0, vento no 40 grau 05 mais, fecha o time no 0 no 7. Autorizado, sistema 0, 8, 6, 3. Continuidade vibral, formatando sobre regra de voo visual, 510, reporte no local de sobrevoo. Sendo identificação, via chegada Golf, deixa para 4 mil pés, ajuste no 097. Gustavo Bonfim, TAM 3304. normal, meu Romeo é com Índia, que chamou a Torre Salvador para acionamento. O Romeo com Índia chamou para um táxi. O ajuste altímetro no 097. Pode um ponto de espera da hora. O Romeo é com Índia. Não é ruim de autorizado, ele assistiu na 7, reporte em área e pronto. Ruim, o controle solicitou que após decolagem com o perfil inferior da carta. O Romeo é com índio autorizado, decolagem pistão 7, 5, 0 graus, 0 604, deixa via para 2, meu tese autorizado final do procedimento, ele acha que foi pista no 0, reporte quando estabilizado. SBZ para 2, meu tese no 097, reporte na estabilidade elétrica, 3304. Romeu, Romeu é com índio decolado aos 23, chame o controle de Salvador na frequência pelo 20, deixa 80. 208, controle de Graça, bom dia. Controle de Salvador, muito bom dia, Papá Romeu, Romeu é com índio. Papá Romeu, Romeu é com índio, suba via saída Melo para nível de voo 060. Compromomo, 060, índio.

mudas para que eu pouso no chão 0197. Azul 2796, autorizada a linha Aremontei, pistão 0. Aremontei, pistão 0, 2796, azul. 3304, no solo, 319, para pista, no controle solo, no seu correio, no 21, no último nó. Oi, crono 9, tá? 3304. Número 372, chama Recife 12685, contorno 12625, nacional 45. 12685, 2545, 1372, voar. 0 graus, 170, Conde Azul 2796. Este mais é Cruz 1, mantenha a produção do Capuã, 510, para o décimo circuito, tem o 1895, depois. Ok, estamos a 510 através de Pituaçu, proa do farol do Capuã. Imagem do Sul da presente que é autorizado prosseguir até o Itaçu. O reporte condular informa que o tráfego é reportado na final da pista 1, assim como chegar em Itaçu, é autorizado cruzar uma pista de aproximação do 1-0. Mike Eco Sul. 1-0-9-5, autorizado com a ajuda pista 1-0, vantagem de 0 graus, uma luz de luz. Descendo, 0-1-0-9-5. Segura na sua escuta. Qual será o ponto de cancelamento em plano? 7-5 milhas passado do informador. 1-0-5? 7-5 milhas, copiado. está aqui no farol de Itapuã, o Mike Eco Zulu. Mike Eco Zulu está autorizado o cruzamento do eixo de aproximação da 1-0, reparte quando na final da 1-7, a eixo de altímetro 1-0, 1-7. Reportará na final da 1-7, o Mike Eco Zulu.